pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta viver. Guerreiras Mágicas de Heian. Gostaria que tudo isso fosse verdade e eu pudesse ir para casa. Se eu pudesse eliminar aquelas meninas, tenho certeza que Zagar iria me agradecer. Hã? Não se preocupe, não. Eu vou dar uma palavrinha com ele sobre você. Vai dar tudo certo. Obrigado. Eu vou ter que ir agora. Você continue trabalhando para conseguir acabar com aquelas garotas, hein? Agora pode ir. Ah, é fácil dizer. Ainda não lutou com elas. Ela não faz ideia do que é isso. Hã? É, você tem razão. Só aqueles que lutaram contra as guerreiras mágicas é que sabem o quanto elas são fortes. Ao contrário de Caldina, eu posso ajudar você. Conversa! Elas pulverizaram você! Eu posso, sim. Eu tenho essa poção mágica muito forte. Fica quieta! Você vai se arrepender se não me ouvir. Essa poção pode dar às suas criaturas duas vezes... Duas não, 10 vezes mais força. O quê? Ao tomar essa droga, suas criaturas serão invencíveis. As guerreiras mágicas não serão mais páreo para elas. É verdade? Deixe que eu saia daqui. E eu lhe darei essa poção. Eu não posso fazer isso. Zagar me mata se souber. Nós vamos acabar com aquelas pestinhas. Nós merecemos prêmios e não punição. Eu não sei, não. É sério. O que tem a perder? Zagar talvez nem fique sabendo. Tá, tudo bem. Vamos embora. O tremor parece que está ficando cada vez pior. É. Eu fico pensando quando vamos conseguir voltar para casa. Esse nosso guia não me parece muito confiável. Para que lado? Hein, Mocona? Mocona, para que lado a gente vai agora, hein? Para aquele lado ou será para esse lado? Não temos tempo de brincar de barata do... Ai, ai, ai, Mocona! Seu pequeno golfinho! Ai, eu te pego! Ai. Marine! Marine, eu acho melhor você se acalmar. Quando será que nós vamos poder voltar para casa? Numa hora dessas, eu não vou poder participar de nenhum torneio de esgrima. Marine, você precisa se animar. Você vai conseguir participar. Zephyr é controlado pelo pensamento positivo. Se você desejar para valer, você vai conseguir. Lucy tem razão. Eu também vou fazer pensamento positivo para você conseguir chegar a tempo. Eu também. Valeu. Agora, Ascot, chame uma criatura. Criaturas do mal! Essa é do Ana. Como eu imaginava, Ascot. Que criatura incrível. Poção mágica, apareça! Aqui, Tuana. Não se faça de difícil. Você vai ficar mais forte se tomar essa poção. Vai! O que você tem, Duano? O que foi? Você me traiu! O que foi que você deu pra ela, bebê? Não, Ascot, eu não traí você. Sua criatura vai ter 10 vezes mais força do que tinha antes. Infelizmente, o corpo de Duana vai sofrer uma mudança. Thank you. Ai, o que está vendo? Onde estou? Ah! Não acredito. Marine! Mocona! Marine! Mocona! Que história é essa? Será que a destruição de Zephyr está tão avançada que está causando mudanças climáticas? Foi muito de repente. Está parecendo que tem poderes mágicos por trás disso tudo. Relacionado à magia, talvez os seus poderes possam dar um jeito nessa situação. Raio vermelho! Eu não acredito! Minha mágica não conseguiu nem fazer cócegas no tempo! De qualquer jeito, temos que encontrar Mocona e Marine. Uhum. Lucy, você tá legal? Estou. Mocona! Mocona! Mocona! Oh, o que faremos agora? Se eu usar meus poderes na dose errada, talvez eu faça um assado com o nosso amigo. Vamos até o vilarejo pedir emprestado algumas ferramentas. Assim vamos poder tirá-lo daí. Ah, pobre Mocona. Aguente firme. Nós já voltamos. Me diga, Ascot, por que está parecendo que está com tanto frio? Afinal, está um dia tão lindo. Não está, Ascot? O que está acontecendo? Zagar é muito esperto em reproduzir a Torre de Tóquio, mas você não vai me enganar, Zagar! Não pode ser real. Será que desejei tão forte que acabei conseguindo? Quem está aí? Alguém pode me ouvir? Alguém fale comigo! Senhora? Um, dois, ataquem! Voltando! Abaixe seu queixo um pouco. E seus joelhos devem ficar assim. Isso, assim é melhor. Muito melhor. Obrigada, mestra. Não me chame assim. Você é a mestra do time agora. Mas para mim, a senhora sempre será a única mestra. Você é tão teimosa. Mas faça o melhor no próximo torneio. Você tem que ganhar esse campeonato para levar a taça de campeã do ano. Meu Deus. Então é verdade? Que horror. Eu voltei até aqui para participar deste torneio. Mas por que ninguém se move? Por quê? Mestra, fale comigo. Anne, Lucy. Ah! Você está bem? Ah, acho que sim. O que foi, Amy? Ogona! Essa não! Mas nós andamos por horas. Parece que desde aquele clarão nós ficamos presas numa única dimensão. Isso só pode ser magia. Imaginar que essas meninas nos deram tanto trabalho. Se Zagar não tivesse me tratado tão mal. Mas, espere. Só duas? Está faltando uma? Isso é ridículo. Como? Como a outra poderia ter escapado? Diga. Onde está? Onde ela foi parar? Será que a Lucy e a Anne foram? Elas não estão em lugar nenhum. Aquele raio de luz não poderia. Não, é impossível. Ambas têm poderes incríveis. Não faria diferença se só eu viesse para casa. Elas dariam conta do recado. Marina! Lucy! Acho que já entendi. Aqui não é Tóquio. É uma miragem que criei em minha mente. Eu tenho que voltar. É lá. É lá que eu tenho que estar. Lucy e Anne são minhas amigas. Elas precisam de mim. Elas precisam de mim. Então você voltou. Eu sabia que já tinha visto esse rosto em algum lugar. Você é aquela feiticeira com quem lutamos na Floresta do Silêncio e na Fonte Eterna. Não vai ganhar nenhum concurso de popularidade assim. Como você se atreve? Você é boa nisso. Por isso eu vou lhe dar um crédito. Mas é só o que vai ter. O que foi? Onde foi parar toda aquela sua energia? Pode se despedir. Adeus, projeto de guerreira. Chegou o seu fim. Eu não posso perder. Elas precisam de mim. Eu não posso perder. Dragão Marinho! Ok. Thank you. você andou? Nós estávamos tão preocupadas. Lucana, que bom, você está bem. Me desculpem. Eu estava sonhando. Sonhando? Lucy, hein? Nós três vamos voltar para casa, mas só depois de salvarmos Zephyr, certo? É! Mestra, espere por mim. Eu vou voltar. Droga! Como se atreveram a matar mais um? Foi sua própria estupidez que o matou. Você não acha que deve desculpas a Zagara, Ascot? Me perdoe, Zaga. E é só isso? Ascot foi enganado por Alcione. Foi só isso. Não podemos colocar a culpa só nele. Perdoarei você desta vez. Só desta vez. Não terá tanta sorte se falhar de novo. Eu sei disso. E não vou falhar de novo. Eu juro. マジックナイトレイアース、蘇る伝説のマシンセレス。